muito boa noite a todos e sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. É com esta voz anasalada e com o regresso do Sherba a este programa que hoje temos um grande e grande Sporting 160, não no dia habitual, porque ontem jogou o Sporting, obviamente, mas estamos de volta uma vez mais para falar sobre a atualidade leonina e temos cá o Sherba para falar aqui sobre um bocadinho o processo das eleições e como foi vivê-lo por dentro. Portanto, vamos trabalhar aqui, existe muita coisa para falar, não sem antes dar as boas-vindas ao meu painel e, neste caso, começo pelo convidado Sherba. Boa noite, bem-vindo e grande regresso ao Sporting 107. Olá, boa noite e obrigado pelo convite. Pronto, olha, é um regresso que já tínhamos falado algumas vezes de poder acontecer, aconteceu agora. É sempre em boa altura, é sempre um prazer. E é sempre bem-vindo, portanto, sempre que quiseres vir ao Sporting 160, sabes que estás em casa, obviamente. Pedro Varela, bem-vindo também, uma vez mais, a mais um grande programa esta noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, Sherba. Boa noite, João. Boa noite a todos aqueles que nos vão ouvir e que nos estão a ouvir agora. Sim, aqui acho que há aqui um, acho que é um, aqui um bom tema para falarmos, por alguém que esteve, principalmente não o jogo do Sporting, do Moreirense e do City, essas coisas todas, mas por algo, falar do tema das eleições, que é sempre um falar com alguém que esteve por dentro e tantas vezes falamos nisso, o que é que seria estar dentro de umas eleições e perceber um bocadinho mais sobre essa temática e temos aqui uma oportunidade para falar de alguns assuntos com o Sherba. Exatamente, e ele vai nos conseguir esclarecer e elucidar aqui um bocadinho sobre tudo aquilo que aconteceu, né, nestas eleições do Sporting. João Castro, bem-vindo também tu uma vez mais ao Sporting 160, numa noite onde não é habitual, mas para a semana já regressamos aqui ao horário do costume. Boa noite, Mariana. Boa noite ao Sherba. Um grande abraço para ele e que é sempre bem-vindo. E a casa é dele, portanto, está à vontade. Exatamente. E obviamente, ao Pedro Varela, embora ele agora seja líder da Liga, e portanto, não sei se quero falar com ele, da Liga das Apostas. E portanto, vamos a isso. Vamos a um grande programa. Tenho aqui algumas questões para o Sherba, estou muito curioso para saber como é que é os meandros, está por dentro de uma campanha eleitoral. E portanto, vamos falar de outros temas, certamente também ligados ao Sporting. E portanto, vamos a isso. Vai ser um grande, grande programa. Obviamente, mantemos aqui o nosso obrigado a todos os patronos do Sporting 160, patronos esses dos quais o Sherba também faz parte. Portanto, agradecer-lhe uma vez mais, quer a presença, quer o facto de ser nosso patrono. Aproveitar também para agradecer a Betano na parceria com o Sporting 160, na oferta de bilhetes aos Sportingistas. Quem quiser saber aqui um bocadinho mais, basta estar atento ao nosso Instagram. Nós estamos a fazer giveaways de bilhetes para jogos em Alvalade. Eu sei que o Sherba está cá para falar das eleições, mas a verdade é que muita gente tem saudades também de ouvir o Sherba comentar aquilo que se passa na atualidade leonina. Portanto, vamos aqui voltar quase uma semana atrás e vamos ao jogo com o City. Mas ainda antes de vos pedir 30 segundos a cada um de comentário sobre este mesmo jogo, deixar aqui os meus obrigados que eu prometi que iria deixar. Rafael, João Também é então. Barata, Luís Colasso, Sérgio da Graça, Diogo Carvalho e Daniel Fonseca. Acho que não me esqueci de ninguém. Obviamente agradecer todo aqui o carinho com que me trataram e os abraços que pediram para entregar ao Pedro e ao João foram entregues e Obrigado. retribuídos. Portanto, obviamente Pagaram-te está. as cervejas? Isso é que é importante saber, que é o mais Opa, importante. cerveja não, que eu não bebo, mas Ah, tentaram, tentaram, sim, tentaram, ok. tentaram. Mas Isso é que pronto, interessa. foram simpáticos na mesma, portanto, isso é que interessa. Sherba, vamos aqui recordar um bocadinho o jogo com o City. Foi um jogo onde o Sporting jogou como nós gostaríamos que tivesse jogado numa primeira fase, mas se pensarmos um bocadinho. Na primeira mão, Rubén Amorim jogou sem medo e jogou olhos nos olhos. Desta vez fechou-se e teve até a oportunidade de sair do Etihad a ganhar. Sim, é sempre eu acho que é sempre um jogo um bocadinho complicado de analisar porque o estado de espírito com que as equipas entram para a esta segunda mão é completamente diferente, não é? Tem o City não com aquele dramatismo que o Guardiola quis emprestar ao jogo de só ter 14 jogadores disponíveis, Pá, quem me dera a mim ter 14 jogadores disponíveis daqueles todas as semanas. Mas pá, diria que o City não forçou muito, obviamente manteve aquele padrão e nunca deixou de querer ganhar o jogo, e o Sporting sim, retraiu-se um bocadinho mais do que o normal, porque lá está, entre correr o risco de voltar a perder e se calhar esperar que o City tirasse completamente o pé do acelerador para tentar se calhar ganhar o jogo, foi-se pela segunda opção. Acabou por ficar um 0-0, não é mal todo, ainda entrou mais alguns milhares de euros para o cofre. Não entrou o Xherba, não entrou. Vale o empate, então. na fase de grupo já não ganhas. Esta fase já não ganhas. Passagem, não entrou. Então, olha, só ganhas, cara, por passagem. Esta fase só mesmo qualificando, é que dá. Eram 9 milhões e tal, quase 10 milhões. Sinceramente, estava mesmo convencido que ainda se ia buscar um. Lá está um. Sim, também eu. Mas, olha, sendo assim, pronto. Do mal ou menos, com 0-0. Eu vi umas estatísticas que já há muito tempo que o City não acabava um jogo em casa sem marcar gols e sem ganhar. Vai há 6 anos, é assim uma coisa. Acaba por ser, dentro da eliminação, acaba por ser não lhe vou chamar prémio de consolação, mas acaba certo. Por sair da Europa de uma forma um bocadinho menos pesada. De cabeça erguida, digamos assim. Pedro, foi um jogo onde eu que lá estive, não consigo dizer-te, não é? Porque precisamente estive lá, mas onde os adeptos fizeram aqui, os adeptos do Sporting, no caso, acabaram por marcar pela diferença. Sim, fizeram a diferença. Obviamente, nós já falamos aqui também um bocadinho, as pessoas marcam estas viagens com muita antecedência, obviamente, e os bilhetes, e quer. Acaba por ser uma experiência, mesmo tendo perdido a primeira mão e praticamente a eliminatória, acaba por ser uma experiência, imagino, extremamente agradável. Continuamos a dar todo o apoio possível e que deixou espantado muitos adeptos ingleses, como o caso já tinha acontecido, mas é um bocado aquela questão de um prémio de concessão que acaba por ser muito duro, e vamos a ver se esta noite não vamos ter uma surpresa, já que o Benfica está a ganhar o Ajax, e eliminando o Ajax não deixa de ser aqui a mostrar como, por acaso, ainda há pouco estávamos a falar nisso, como nós já tínhamos referido aqui num famoso pós-jogo do Ajax Sporting da fase de grupos, onde o João disse muitas vezes que há determinados jogos que não se olham 11 para 11, tem que ser algum cuidado e não olhar para o adversário olhos nos olhos, e basta ver um bocadinho o jogo do Benfica como foi na primeira parte, e a jogar um bocadinho mais defensivo, e depois a segunda não tenho visto com tanta atenção, mas a verdade é que para nós este jogo do City foi apenas e só isso, um empate, uma consolação. Estava tudo muito mais à espera do que poderia acontecer na primeira mão, e a primeira mão foi um desastre total para nós, que teve também só como ponto alto aquela questão dos adeptos, tal como acabou por ter na segunda mão, enfim, mas pronto, seria quase uma impossibilidade, não digo estatística, porque não há, mas de nos qualificarmos. Paciência, temos que voltar para o ano e voltar na mesma, qualificar-nos para a fase seguinte, e ter fé que para o ano o sorteio não se vai enganar, porque se nós tivéssemos jogado contra as Juventus, provavelmente a história seria outra, e era mais qualquer coisa que se calhar poderíamos disputar. Assim, olha, o objetivo também acho que agora é estar presente mais vezes, e é isso que esperemos que aconteça para o ano, e cá estaremos, se tudo correr bem, marcar presença em mais uma Liga dos Campeões, porque é um dos objetivos, obviamente, do Sporting, tem que ser sempre esse. E, João, falando aqui a experiência que o City vem tendo, também com um treinador com a qualidade que tem, Pep Guardiola, conhecedor do futebol, achas que, e agora esquecendo aqui um bocadinho, o próprio jogo do Sporting, achas que o City tem mesmo possibilidade de vencer esta Champions League? Mal era se não tivesse essa oportunidade, com tanto dinheiro investido. Acho que até o Amorim tinha hipótese de ganhar, obviamente, a Champions League com tanto dinheiro investido com uma equipa daquelas. O Xherba referiu, e bem, 14 jogadores disponíveis daquela classe, e depois com júniores também muito bons, obviamente. O City tem mais de 200 e tal jogadores emprestados, e uma panóplia de opções. Sim, acho que tem hipótese. Eu acho que há equipas muito fortes na Champions. Não é só o City, como é lógico. Mesmo logo à cabeça o Bayern Munique e o próprio Real Madrid, porque a verdade é que o Real Madrid na Champions pode estar mal, mas é o maior clube da Europa em termos de troféus da Champions e é impressionante, e acabou de dominar o Paris Saint-Germain e bem, e portanto vai ser muito por aí e pode haver ali realmente uma outra surpresa, mas são as equipas mais fortes. Em relação ainda ao Sporting, foi aquilo que o Pedro já resumiu, já tínhamos dito, o Ruben Amorim quis manter a identidade, quis manter, jogar olhos nos olhos, e a verdade é que o Sporting ainda não está preparado para isso com essas equipas, e viu-se na primeira mão em Alvalade. Na mão, obviamente, jogamos de maneira diferente. Depois Amorim percebeu que para jogar em transição era preciso jogadores mais verticais, mais rápidos, e com a entrada do Edwards tivemos ali uma ponta final que, de certeza, que os adeptos, e vocês que estavam lá, Mariana, ficaram ali muito mais agradados com aqueles minutos de Sporting em que podíamos realmente ter marcado, e lembro-me daquele lance do Paulinho completamente isolado. Se calhar o Slimani tinha marcado aquela, não sei. Mas a verdade é que o Sporting teve ali um pequeno rasgo daquilo que poderia ter sido toda a eliminatória se tivéssemos jogado de maneira diferente. Provavelmente o desfecho seria o mesmo, mas se calhar esta segunda mão teria sido completamente diferente num ponto de vista que poderia ter sido decisivo. Aliás, como o Benfica está a fazer, o Pedro mencionou, Ivan, o Benfica a jogar mais fechado, completamente fechado lá atrás, a esperar por uma oportunidade, e a oportunidade surgiu de bola parada, e a verdade é que falta 7 minutos para o Benfica passar, e o Benfica pode ganhar, e isto vem muito também da estratégia. Portanto, o Ajax também não é o mesmo do Ajax de 2021, é uma equipa que desceu muito em termos estatísticos, mas se o Benfica passar é realmente um grande resultado para o Benfica. Em relação ao Sporting, o Pedro também referiu, tivemos azar no sorteio, depois, porque foi repetido, depois tivemos azar na equipa, porque todas as equipas, se calhar o futebol que nos mais prejudicaria seria o do City e o do Bayern Munique, mas se calhar o do City ainda mais, porque conforme eu disse ao Pedro, quando fomos a caminho do jogo, íamos passar a ver o jogo todo com o City com a bola, e depois o City também teve uma eficácia inacreditável, assim, que remates marcou 4. Mas pronto, valeu o empate, o Sheba também resumiu bem isso, valeu o empate, lavar um bocadinho a imagem, fazer algo que já ninguém fazia há muito tempo no Etihad, que era ser não deixar o City marcar nenhum gol, mas acho que o fundamental é a campanha, que foi positiva, o dinheiro conseguido, o prestígio, os pontos europeus, e esse jogo contou para pontos e não para dinheiro, era, contou só para os pontos, não é? Para o ranking, e eu acho que também aqui o crescimento da Mourinho enquanto treinador, e os jogadores, o crescimento deles enquanto jogadores também, de estar nestes palcos e a jogar contra estes adversários tão difíceis. Falando aqui do jogo de ontem, e é isto que interessa, eu e o Varela estivemos lá, eu que já estava doente fiquei um bocadinho pior, felizmente não choveu, muito frio, mas Sherba, foi o primeiro jogo de Edwards a titular. O que é que tu tens achado deste reforço na equipa do Sporting, e em termos gerais, como é que viste o jogo de ontem? Olha, o Edwards ontem fez o, conforme o João estava a dizer, em Manchester, ele entrou bem no jogo, permitiu esticar um bocadinho, permitiu fazer transições mais rápidas, no fundo foi a altura em que o Sporting se espreguiçou. Ontem, curiosamente, não teve um papel um papel de elástico, assim podemos chamar, não foi pedido pelo ser elástico, mas a verdade é que os movimentos que ele fez para dentro para permitir ao Porro ganhar a linha completamente, pá, resultaram na plenitude. E acaba por ser o primeiro a estrear titular, coincide com uma ótima exibição do Edwards. Não acho que tenha sido o homem do jogo, conforme lhe foi dado o prémio, teria dado o prémio ao Slimani, mas fez um ótimo jogo, faz a assistência para o primeiro golo, está envolvido na jogada daquele primeiro remate do Matheus Nunes, também é ele que a jogar por dentro, faz ali a ligação entre a ala e o Matheus que vem a subir, e depois está envolvido na jogada do segundo gol, que é uma jogada, a bola do Porro é uma coisa incrível, aquele movimento. Certo. É mesmo um grande gol. Portanto, acho que sim, foi um, se calhar o Edwards para ser uma estreia titular melhor só se tivesse marcado um gol também. Porque, de resto, acho que correu muito bem, e lá está, pode oferecer à equipa coisas que nos estavam a fazer falta, nomeadamente aquela capacidade de um para um e se calhar de arriscar um bocadinho mais com a bola colada ao pé, não ser tão, se calhar não ser tão pragmático e andar ali. Há quem goste, eu às vezes canso-me um bocadinho da questão de rodar a bola de um lado para o outro até encontrar espaço. Eu acho que às vezes tem que haver alguém que se farta também disso e agarra na bola e tenta furar. E vai para ali fora. Exato. E o Edwards pode ser precisamente esse jogador. E acho que lá está. Se calhar o jogo de Manchester acabou por servir para ele sacudir um bocadinho o peso da camisola, que eu acho que se estava a notar. Então contra o Porto foi... parecia que estava, que tinha 30 quilos em cada perna e que não sabia minimamente o que é que estava a fazer em campo, mas eu acho que isso tem a ver com o peso, por mais que nós achemos que não, é diferente estar a jogar com a camisola do Guimarães ou do Braga do que depois jogar com a camisola do Sporting, nomeadamente em Alvalade. Portanto, acho que o Edwards se conseguiu libertar, vamos ver agora se para já se vai ter sequência, porque lá está, é uma luta agora curiosa para perceber qual vai ser a opção da Amorim, porque a Amorim neste momento com o Slimani e com o Edwards tem a possibilidade de criar vários padrões no último terço do campo. Entre Sarabia, Pote, Slimani, Paulinho e Edwards, dá para fazer umas coisas engraçadas, portanto... E agora as opções até são mais, portanto, vêm dores de cabeça boas nesse sentido. Pedro Varela, o Sherba já o disse, oferecia o prémio de jogo, o prémio de homem do jogo a Slimani. Slimani que nos fez recordar aqui outros tempos também em Moreira de Cónegos, uma casa onde Sá Pinto também se sentiu em casa ontem. Sim, a questão do Slimani acho que já não há grandes dúvidas, fartamos de falar disso aqui no Sporting 160, é um daqueles jogadores que tem capacidade para resolver em, eu acho que tirando contra os três grandes, e mesmo contra os três grandes ele chegou a resolver muitas vezes contra o Porto, mas é um jogador que tem uma capacidade de ser ainda mais decisivo contra equipas mais pequenas, seja porque temos um caudal ofensivo maior, e ainda ontem a primeira bola, penso que foi a primeira ou a segunda bola na cabeça, e não é um gol fácil, o João ainda ontem explicava isso no pós-jogo, não só a colocação, a forma como ele mete a cabeça, tudo aquilo, é um clássico de Slimani. Aqui Ruben Amorim foi um bocadinho teimoso, se calhar este processo já poderia, não sei, entre Ruben Amorim teimoso e também o próprio Slimani, que também inicialmente também não queria baixar os valores salariais, nós tivéssemos tido este plano B há mais tempo, se calhar não tínhamos desperdiçado pontos contra o Santa Clara e contra o Braga, que provavelmente podem nos vir a custar o campeonato. Quanto a Sá Pinto, foi Sá Pinto e bem, eu acho que a pergunta no final na Flash Interview é uma pergunta um pouco... A forma como é feita é descabida, porque dá ali quase a entender que ele era nosso e que tinha e estava ali, e quase que só lhe faltou perguntar se estava contente pela vitória e se tinha ajudado a ganhar o jogo. Pai, o que ainda bem, o Sá Pinto e bem disse logo que queria vencer, como é óbvio, como profissional que tem que ser, e obviamente a bancada retribuiu isso ainda antes do final, foi no final do jogo, com um cântico para o Sá Pinto. Sá Pinto retribuiu obviamente o cumprimento, diria que era o mínimo, toda a gente sabe a ligação afetiva que o Sá Pinto tem de 15 anos entre as diferentes funções. Mas pronto, quer dizer, o Moreirense nós também já tínhamos alertado aqui, não é uma equipa que jogue muito. Sim. Tinha feito um grande jogo contra o Porto, curiosamente, mas ontem o Sporting dominou completamente o jogo, na segunda parte obviamente descansou, se calhar a pensar nos próximos jogos, mas arrumou cedo à questão, e tomara nós arrumarmos assim cedo quase todos os jogos e ganharmos 3 pontos. Penso que no próximo fim de semana vamos ter um jogo mais complicado, mas iremos falar disso mais à frente. Exatamente. João, uma das personagens principais também do jogo de ontem foi o Paulinho. Palhinha, que também regressou. Bragança, que teve a aquecer, mas que depois não entrou. Portanto, Amorim tem, como disse o Sherba há pouco, muitas dores de cabeça para resolver daqui para a frente. Claro que com o mercado de janeiro, o plantel tem muito mais profundidade, muitas mais opções, principalmente ofensivas, e portanto tem várias dinâmicas e vários planos que pode aplicar a Mourinho. Portanto, eu ainda gostaria de ver, por exemplo, um ataque com Sarabia, Slimani e Edwards. Eu gostava muito de ver um ataque composto dessa forma. Mas temos agora o regresso do Pote, o regresso do Palhinha. É verdade, é que ontem, se olhámos para o banco com olhos de ver, se calhar era um dos melhores bancos dos últimos anos. Portanto, ter o Pote, ter o Nuno Santos, ter o Sarabia, só esses três, eu não sei quantos golos é que estavam ali, mas deviam estar perto de 20 golos na Liga, ali sentados no banco. Não devem andar muito longe dos 20 golos da Liga. E, portanto, é muita qualidade, obviamente, que nós tínhamos no banco. Depois tínhamos opções para o meio-campo, tínhamos Palhinha, tínhamos Bragança, e, portanto, é realmente... Por acaso, até tínhamos dois guarda-redes, fomos pensar em quantidade, até tínhamos dois guarda-redes. Aí é que eu discordo um bocado com o Amorim. Acho que, jogando com Paulinho e Slimani, se calhar ter o Rodrigo Ribeiro ao banco fazia sentido, em vez de um guarda-redes. É a minha visão. Acho que fazia sentido, pode haver lesões e tudo, e podes precisar ali de um ponto de lança. Mas em todo caso, é um excelente banco que o Sporting apresentou ontem, o que dá para fazer muitas trocas, e realmente a Mourinho fez, não só na gestão dos amarelos, que acho que finalmente percebeu como é que funciona aqui em Portugal, e percebeu que se calhar iria ficar sem o Garta, ou Fedal, ou mesmo Edwards, e então depois tirou-os. Fez também a gestão física dos jogadores e a recuperação física de outros, que foi a entrada de Pote, Palhinha, que já precisavam de minutos, obviamente, para jogar, mas a verdade é que depois não funcionou. A segunda parte foi realmente uma autêntica seca, pode-se dizer. O Sporting nunca conseguiu sair em condições em transição, tirando aquele lance do Sarabia. De resto, e eu que estava a comentar na Rádio Observador, foi realmente muito monótono na segunda parte, quase que se podia tirar as balizas e andávamos ali para trás e para a frente. Obviamente o Moreirense também não conseguiu criar nenhuma ocasião, e concordo com o Pedro quando diz que aquela pergunta, eu acho que às vezes só fazem estas perguntas realmente a quem já passou pelo Sporting. Fazer uma pergunta daquelas é tentar insinuar alguma coisa sobre a prestação do Moreirense, mas o Sapinto respondeu bem quanto a isso. Portanto, jogo pacífico, um bom banco, um bom 11 titular, muitas opções, boa gestão por parte da Mourinho, e o mais fundamental, que era os 3 pontos. E agora vamos entrar numa fase em que o Sporting vai jogar de 5 em 5 dias, portanto vai ter mais descanso, tem mais opções, vai haver recuperação. É agora muito curioso para ver, por exemplo, o 11 titular, principalmente a frente de ataque, diga-se passagem, do Sporting em Guimarães. O Sérgio estava a dizer realmente o Edwards, a consistência, e se calhar o Edwards nem vai jogar titular em Guimarães. Portanto, e se calhar bem, não é? Porque a verdade é que a Mourinho agora vai olhar para o adversário, vai ver também as dinâmicas adversárias e vai ver que jogadores é que deve utilizar. Se calhar será titular em vez do britânico, mas vamos ver. Agora, boas opções, boas opções e boas dores de cabeça. Quem dera que o Sporting tivesse também assim essas dores de cabeça para a defesa. Também precisávamos aqui de mexer. Sempre estas dores de cabeça. Como o Xerbe é convidado hoje, vamos aqui avançar muito rapidamente para o Isso Corre Bem. Ouvi dizer, Pedro Varela, confirma-me se eu estiver errada, que existe aqui hoje uma nova liderança no Isso Corre Bem, na parceria do Sporting 160. É verdade, com foi o único que acertei. Foi o único que acertei. Fica já aqui e passei acertou. Para o primeiro lugar. Pronto. Estou 4 então, décimas à frente momento... do Castro. Não, neste momento... Não. Quer dizer, se neste descontarmos momento... os pontos que devemos descontar ao Castro, porque ele na semana passada saiu a meio do programa para ir para uma reunião de condomínio, os tais 5 pontos que devemos descontar, o Castro está em último. Mas pronto, o jogo para a semana está. É o Vitória Sporting. Já reclamei disso ao VAR. Já reclamaste ao VAR. Está em análise, foi potado. Foi potado. Está neste momento em análise. Não, agora aqui para falarmos muito a sério, já fizemos as apostas da próxima semana. Recorda-nos só quantos pontos tem cada um de nós, Pedro Varão. Portanto, eu tenho 11,25, o Castro 10,87 e tu tens 8. Pronto. Também não estou assim tão atrasada. Não, basta acertares uma delas e podes logo. Também não estou melhorar. Assim tão atrasada. É, falando da minha aposta esta semana, o Sporting a ganhar ao intervalo e a ganhar no final do jogo dá 2,72. Pedro Varela, a tua aposta? É resultado final de vitória do Sporting em menos de 2,5 golos, tal e qual como aconteceu em Moreira de Cónios. Ganha, não mexe. Não mexe. E o Castro? João Castro. Eu tenho uma reclamação, eu queria apostar no golo de Sarabia e ainda não deixa. Não deixa cedo. é uma vergonha não é estarem-me a prejudicar desta forma, mas pronto, eu aposto no 3-1 para o Sporting, resultado certo, dá uma... Dá 3,5 se acertares isso. Portanto, eu arrisco tudo, o Xerva estava ali a olhar e eu arrisco tudo. Para eliminar a concorrência, eu tenho andado a arriscar em grandes odds, vamos ver. Pronto, é assim. A verdade é que veio um jogo com o Vitória de Guimarães. Xerva, é um Vitória que já teve aqui várias fases esta temporada. Já teve uma fase onde esteve muito, muito embaixo, onde os adeptos criticavam muito. Entretanto, nos últimos jogos tem subido um bocadinho aqui a qualidade de jogo e, salvo erro, alguém me corrija se eu estiver errada, mas venceu os últimos dois jogos. É uma Vitória que vai receber o Sporting com tudo aquilo que tem. Sim, epá, e nunca é fácil jogar em Guimarães, não é? Mas é conforme tu estavas a dizer, o Guimarães é uma equipa, parece ser um bocado uma equipa de 8 ou 80. Certo. Eles ganharam os últimos dois jogos. Sei lá, mas eu acho que o Guimarães, há 3, 4 jornadas, acho que perderam em casa o Arouca 3-1. Ou seja, é tudo assim um bocadinho. E perdi, por exemplo, lembro-me de terem perdido com o Bessade. Lá está. Eu acho que é uma equipa que não tem mostrado consistência. Acima de tudo é isso, não tem mostrado consistência. Agora, nunca é fácil jogar em Guimarães, normalmente não temos propriamente facilidade a jogar contra as equipas treinadas pelo Pepa. Mas acredito, lá está, o João estava a frisar um pormenor que eu acho que vai ser importante. Nós agora entramos num ciclo em que só temos, infelizmente, mas em que só temos um jogo por semana. Eu acho que isso vai dar para o Amorim gerir de uma forma muito mais tranquila ao plantel. Os jogadores que estão a vir de lesões acabam por chegar como reforços. E, no fundo, o Amorim sintetizou o que é que tem que ser o resto da nossa época. Nós temos que ganhar os jogos todos até ao final e depois é que fazemos as contas. Portanto, seja em Guimarães, seja onde for, temos que ganhar o jogo. E os 3 pontos fazem-nos muita, muita falta. Rapidamente, Pedro Varela, que eu queria ver se fazíamos 30 minutos de atualidade desportiva e 30 minutos de... perguntas e entrevista ao Xerva sobre o motivo que o trouxe, trouxe cá hoje. Tu conheces bem o estádio do Vitória? Eu conheço bem só para fugir lá, correr, isso aí é só mais para quando há problemas saber mais ou menos onde é que eu vou. Não vai haver problemas. Eu brinco muito com isso, mas há muita malta que quando vai lá da primeira vez fica assim um bocado assustado, porque quem conhece o estádio de Guimarães é mesmo do Vitória, é mesmo no centro. Há ali um bairro muito conhecido que não é nada fácil, e às vezes a malta vai para aquele sítio e às vezes pode vir qualquer coisa da janela. E ficou assim um bocado impressionados, porque realmente ali, se há estádio que é complicado, e tu ainda ontem estávamos a falar disso, não é? Nós praticamente podemos ir a qualquer estádio com as camisolas, sempre ali não dá. Eu lembro perfeitamente ainda há pouco tempo lá estar, e era bem cedo, e passarem 5 ou 6 gajos e ameaçarem ali uma série de pessoas, e depois já é um bocado difícil reagir, porque depois aparece logo uma catrefada deles. É um estádio que é preciso ter sempre algum cuidado, ou se faz pelo cordão e vai-se com a polícia até ao sítio onde normalmente estão à concentração com os adeptos, ou então como eu, normalmente que vou, ninguém me conhece, também trabalhei lá durante 7 anos e sei mais ou menos onde normalmente deixo o carro, mas passa-se sempre pelos adeptos e toda a gente sabe que nós não somos do Vitória, porque não há ninguém que seja adepto do Vitória que vá para o estádio do Vitória ver um jogo do Vitória sem um adereço do Vitória, isso é impensável, seja um cascol, é impensável, quer dizer, quase todos vão de camisola, mas tirando isso, um adereço, seja um cascol, portanto, facilmente tu percebes que és adepto do Vitória. O Xerva há bocado estava a dizer uma coisa importante, o Vitória tanto vai com essa sequência de 2 golos, quem quiser ouvir mais tem no Patreon do Sport, 2 vitórias seguidas, e eu vi esse último jogo contra o Marítimo, mas ainda recentemente também vi essa derrota com o Arouca. mas ainda ontem frisamos isso no Sporting 160 no Patreon, é que o Vitória sofre golos, praticamente nós até andamos aqui à procura, é preciso recuar até à taça contra o Oliveira do Hospital e para o campeonato já o ano passado, para haver um jogo em que o Vitória não sofre golos, portanto, estatisticamente, quer isto dizer que nós provavelmente vamos marcar, e para ganhar temos que, obviamente temos que marcar. Agora, o Vitória, acho que vamos provavelmente encontrar o Vitória no seu melhor momento da temporada, são duas vitórias importantes, em casa com o Famalicão e depois no Marítimo, acho que há ali um conjunto de jogadores que está em boa forma, depois isso deixo para o João, que é o homem dos jogadores, mas quer dizer, temos que jogar contra todos, da mesma forma que ambicionamos ganhar em todos os outros estados, aqui é mais um, é um terreno complicado, normalmente neste tipo de jogos é dos poucos em que o apoio da equipa da casa muitas vezes é maior do que o nosso, eu diria quase sempre, foi provavelmente o único estádio que eu me lembro que nós tínhamos lá uma bancada completamente cheia e fomos completamente abafados num célebre jogo que empatamos ou perdemos, já, acho que perdemos 1-0, que nos abafaram de uma forma como eu já não via em nenhum estádio, de uma forma inacreditável, e isso tem esse condão do Vitória quando está num ascendente, os adeptos puxarem por ele, mas o Sporting eu acho que tem mais qualidade, não, quer dizer, não acho, temos a certeza, tem mais jogadores para poder decidir o jogo a nosso favor. E portanto eu quero que nós precisamos de ganhar os jogos todos, como disse bem o Jair, até ao final da época, e o objetivo é ganhar mais este jogo, até porque se eu continuo, eu ontem falamos disso até num space que fizemos aí aberto no Twitter, eu estou, e como estava gravado até disse, ainda bem que está gravado, eu estou com confiança que se o Sporting continuar com este ascendente de vitórias e a manter este... Eu gostei muito do jogo de ontem, acho que aquela primeira parte teve muita qualidade, acho que o Sporting aproximou-se um pouco, não só do ponto de vista defensivo da época passada, e se mantiver esta vitória, depois vai receber o Paços Ferreira, depois vai a Tondela, recebe o Benfica e vamos ao Dragão para a taça. Eu acho que temos capacidade, olhando para o Porto que está a fazer, mas temos capacidade de ir discutir a eliminatória ao Dragão, e que é um jogo que eu estou com muita fezada, espero que o Sporting até lá conquiste as próximas mais 4 vitórias. E só para terminar, acho que também é um jogo importante porque o Porto tem aqui um teste complicado, tem dois testes complicados em poucos dias. Vai na quinta-feira à França numa eliminatória que sai a perder, mas que, como é óbvio, nada está, e a prova disso ainda é agora o Benfica, nada está fechado, e depois logo a seguir joga no domingo no derby da Invicta. Ou então, como eles costumam dizer, com jogar contra o Clube da Rotunda, mas a verdade é que é um jogo que, de um Boa Vista, que tanto pode fazer um jogo péssimo e levar 4 ou 5, como pode sacar aquela segunda parte que fez contra o Benfica, e já vimos o Boa Vista vai com 20% de posse de bola a ganhar ao Porto, Braga, ou já nem... contra o Braga, e contra o Braga e coisas assim, portanto, acho que é uma jornada aqui importante, portanto, o Sporting tem que ganhar, não pode, o Sporting não pode facilitar mais nada, não pode perder nem mais um ponto, aqueles dois pontos perdidos no Marítimo foram, quer dizer, já nem falo do Santa Clara e do Braga, mas os pontos com o Marítimo foi uma estupidez total, temos perdido esses dois pontos, tendo em conta que depois o Porto também teve um empate, mas é um fim de semana de muita emoção, e vamos ver como é que o Sporting vai reagir, mas há ali muitas opções do ponto de vista tático muito interessantes. Exatamente, e falando aqui do ponto de vista tático, João Castro, primeira pergunta assim straight é se achas que Rubén Amorim é menino, desculpem-me a expressão, para colocar Paulinho e Slimani a titulares. E a segunda pergunta é se de facto, após o regresso de lesão, se poderá também fazer regressar João Palhinha ao 11. Não te estou a ouvir. Era o mute. Não, agora sim. Menino, para colocar titular, sim. Até acho que tem dado algumas indicações nesse sentido. E acho que até pode funcionar. Embora eu gostaria de ver, conforme disse, Slimani, Edwards, Sarabia, os três lá na frente, mas é verdade é que Paulinho também dá muita ligação, depois tem a vantagem também de aparecer na área, como foi o segundo gol do Sporting, faz muita ligação com o ala esquerdo, porque recua e, portanto, o avançado continua lá na frente, isso é importante também, e, portanto, poderá manter, não há problema nenhum. Em relação ao meio campo, eu acho que neste momento, peço desculpa a quem gosta muito do Palhinha, e eu também gosto, mas acho que o Garte é um pequeno motor do Sporting, é um pequeno motorzinho uruguaio que está ali, porque além de defender, quando tem a bola, tem muita capacidade na transição que o Sporting faz, na própria construção, acho que é um jogador fantástico, vai crescer muito, já é um jogador da seleção A do Uruguai, e eu acho que, a olhos vistos, é um jogador que está num crescimento incrível, enche o campo, se calhar até, então, obviamente que Palhinha também ainda não está em forma, mas nós vimos que quando tivemos o Garte em campo, e quando o Garte saiu, o meio campo de Sporting teve muitas mais dificuldades depois em sair em transição, em ter a bola, em ter qualidade com a bola, porque eu acho que o Garte está num excelente momento. E, portanto, posto isto, claro que também pode estar cansado, porque tem feito os jogos quase todos, porque o Palhinha está lesionado, e, portanto, o meio campo tem sido basicamente Mateus Nunes e o Garte. E, portanto, se calhar pode acontecer isso, porque o jogo já é no sábado, não há, portanto, jogamos na segunda e agora jogamos sábado, apesar de ter aqui alguns dias de descanso, é verdade que são duas deslocações ao norte, vamos ver, mas seria um bocado surpresa se ele apostasse em Palhinha, a meu ver, seria um bocado surpresa. Em relação ao que o Porto disse, ou ao que o Pedro disse, acho que realmente é uma jornada fundamental, porque o Porto joga na quinta e depois joga domingo, portanto, o cansaço também vem ao de cima. Eu acho que Sérgio Conceição vai, por exemplo, vai rodar um bocado a equipa no jogo da Liga Europa, já se percebeu que o foco é a Liga, portanto, eu acho que vai rodar bastante a equipa na Liga Europa, e apostar na Liga, mas o Boa Vista também, dos últimos anos, em termos de qualidade individual, é o melhor Boa Vista que eu vejo já há muitos anos, em termos de qualidade individual dos jogadores, e, portanto, tem ali jogadores capazes de, provavelmente, provocar alguns problemas à defesa do Porto, sobretudo, e ao próprio Porto em si, mas é uma jornada que temos que ganhar, como todas as outras. O Sporting tem que fazer o seu papel. Eu acho que o único jogo de Guimarães que tivemos assim mais calmo nos últimos anos, se calhar, foi aquela vitória para ir por 5-0 com o Bruno Fernandes, manda logo uma buja logo ao início. A buja do Bruno Fernandes, não é? Sim, e a partir daí aquilo correu-nos tudo bem e foi sempre para andar. O Sporting este Sporting não é uma, eu já falei nisso até no pós-jogo, o Sporting não é uma equipa em que o adversário já está no chão morto e vamos lá e ainda continuamos a dar pontapés para deixá-lo moribundo, mas o Sporting não é essa equipa, apanha-se a ganhar 1-2-0 e fecha-se bastante, não é essa equipa, mas estou convicto que com as dificuldades defensivas, principalmente do Vitória, o Sporting tem que aproveitar essas dificuldades defensivas, porque as tem, e também tem que aproveitar, se calhar, o próprio... Eu estou muito curioso para ver como é que o Pepa vai reagir. O Sherba estava a dizer que o Pepa, claramente, contra o Sporting, tem ali bons resultados, mas a verdade é que eu acho que o Pepa vai mudar, vai ter que pôr os três centrais, e eu acho que quando às vezes as equipas mudam, nós temos uma vantagem sobre isso. É que quando puxam um bocadinho, isto é como um cobertor, não é? Eles puxam um bocadinho para trás para proteger ali o manto mais atrás, metem os três centrais, dois defesas e tal, e depois não conseguem esticar o jogo e depois ficam presos na sua própria estratégia e o Sporting cai ali em cima. Depois falta saber se o Sporting tem condições para desmontar defensivamente o adversário. Em Moreira Cónicos foi claramente o lado direito que desmontou a equipa adversária. Vamos ver o que é que será na cidade de Terça. E vamos então aqui ao tema principal da noite e o motivo do Sherba cá estar hoje. Nós queríamos que ele cá estivesse todas as semanas, já lhe dissemos isso, ele sabe perfeitamente disso, mas o tema que o trouxe cá hoje foi as eleições no Sporting Clube Portugal. E eu vou ser sincera, Sherba, não preparámos absolutamente nada em termos concretos de questões para ti, até porque és tu, portanto estamos perfeitamente à vontade para te fazer qualquer tipo de questão, sabemos perfeitamente que a tua resposta vai ser completamente direta, completamente sincera, mas deixa-me eu pedir-te, antes de mais nada, uma opinião geral sobre estas eleições. E recordo, para quem não sabe, que o Sherba fez parte e faz parte, porque o Nuno Sousa já disse que se vai candidatar novamente a umas próximas eleições, faz parte da lista C, liderada pelo Nuno Sousa, que foi aqui entrevistado no Sporting 160. Conta-nos aqui um bocadinho, primeiro, como é que lá foste parar, e depois a tua opinião geral sobre os resultados das eleições? Olha, como é que fui parar? As coisas acabam por acontecer quase de forma natural. Foi por intermédio de pessoas que nos conhecem a ambos. Bastou conversarmos uma vez e percebi que, no fundo, que as ideias que o Nuno tinha coincidiam na sua esmagadora maioria com aquelas que eu também considero serem as que fazem sentido para o Sporting. Portanto, depois as coisas foram acontecendo. São dois anos mais ou menos de trabalho, mais coisa menos coisa, e acho que se percebeu que existiu efetivamente esse trabalho, tendo em conta a forma como todas as ideias foram apresentadas e o cuidado que houve em tentar não criar uma lista de intenções, mas pegar nessa lista de intenções e explicar de que forma é que nós considerávamos que as mesmas poderiam ser implementadas. Pronto, e chegámos ao dia, à data das eleições, e aí a escolha foi dos sócios. Portanto, a única coisa que há a fazer é respeitar, obviamente, essa escolha, lamentando, obviamente, o facto de ter havido tão pouca gente a votar, porque em 54 mil pessoas... 75% de abstenção, para aí, mais coisa, menos coisa. É 73, acho eu, 73. Exatamente. É muito alto. É muito alto. E lá está. E deixa sempre aqui uma dúvida, que é, as pessoas não foram votar... Porque a vitória estava garantida. Exatamente, porque achavam que não valia a pena. Ou porque achavam que não valia a pena. Ah, nem vou dar outra. Aliás, houve algumas pessoas que, inclusivamente, nomeadamente quem votava por correspondência, optou por não gastar, por exemplo, o dinheiro para... Porque este ano não houve quase nenhum núcleo a oferecer, como aconteceu há 4 anos. Exatamente. E houve pessoas que preferiram não gastar esse dinheiro para fazer o reconhecimento da assinatura, precisamente por acharem que o voto delas não iria fazer a diferença, tendo em conta o que se perspectivava. Pronto. Há sempre agora duas formas de olhar, que é... Será que foi por isso que algumas pessoas, ou que tantas pessoas, não votaram? Ou será porque acham que está tudo bem e que... Mas, observa, mesmo quando votaram muitos e quando tivemos a maior eleição de sempre, ficamos sempre aquém. É uma abstenção enorme. A abstenção é tudo muito forte a criticar nas redes sociais, mas depois, na hora de ir pôr o voto, fica tudo sentadinho com o cu na cadeira, porque dá muito trabalho ter que ir votar. E esse é um problema, não é? É isso. No fundo, leva-nos a outra questão que voltou a ser, a ficar completamente a nu nestas eleições, que é, começa a ser inadmissível não haver a possibilidade de haver votação nos núcleos do Sporting. Claro. Tudo bem que existe o voto por correspondência, mas ainda assim... estamos a falar do reconhecimento das assinaturas. Isso faz sentido que o próprio Sporting garanta a presença de um advogado nos núcleos para fazer esse reconhecimento. Já aconteceu. Pois, aconteceu nas últimas eleições. E até quanto mais seja bom, questão de equidade. Quer dizer, eu, como sócio, que tenho tantos direitos como tu, ou tantos direitos no sentido, mudam os votos, mas tenho tanto direito como tu de votares, ou o João, ou a Mariana, mas temos que pagar mais para votar. No meu caso, foi como eu disse, felizmente não tive que pagar, porque o meu pai acabou por me reconhecer a assinatura, até no primeiro ato que ele pôde fazer enquanto advogado aos 60 e não sei quantos anos, 66, mas a verdade é que isto não faz sentido absolutamente nenhum, claro. Isto não, em termos de equidade, não tem lógica nenhuma. Pedro e Xerba, só para as pessoas terem aqui uma noção, e acho que há muita gente que não tem essa noção, quanto é que custa depende do sítio. Depende do sítio. Olha, há 8 anos cheguei a pagar 13 euros, acho eu, em Oeiras, no notário onde fui privado. Já quem pague menos, 5, 10, 15, depende. Okay. Se for num advogado, o mínimo acho que é 15, depende dos advogados. Enfim, a Mariana até podia ser 5 euros. A questão é que. Sim, não, a sabes? Questão ah, é só neste... para. Claro. Essa é a questão de cuidar. E, pá, e depois é aquilo que já eu na altura, até antes das eleições, estive num spaces do Twitter com, e até o Nuno depois até esteve lá também, e de uma malta nova, pá, e a maior parte deles nem sabia, depois é a questão de alguns nem saberem que é necessário fazer isso, e nem perceberem, e depois olhar para aquilo que é atualmente uma coisa tão simples como ter as urnas nos diferentes núcleos e andarmos aqui a perder tempo e a não fazer as coisas como devem ser. Mas pronto, nós já falamos várias vezes isso, só para não estar aqui a tirar a voz ao Xerba. Meninos, força! Sim, eu tenho aqui alguma curiosidade. Uma delas, uma das minhas grandes curiosidades, que é aquela que me afasta completamente de lançar a minha candidatura da lista V, mas é uma das minhas grandes curiosidades, é como é que o Xerba viveu estes dias, principalmente as últimas semanas, do ponto de vista de, pá, do que falaram, de seja nas redes sociais, de como é que tu viste esse lado que tu até hoje não tinhas. É evidente que já passas por algumas coisas, nomeadamente o blog, porque obviamente tem ali uma expressão grande, e tanto já foste um brunista, como já te chamaram de anti-brunista, como qualquer dia se calhar até já te chamaram de varandete, não faço a mínima ideia, mas a verdade é que agora tiveste de um outro lado e viste por outro prisma, este universo muito de extremismo que há no Sporting, porque obviamente as eleições decidem-se no grande centro, daqueles adeptos que hoje até podem votar no Varandas, mas também podem ser os mesmos que até o podiam pôr dali para fora se ele fizesse a asneira como fizeram com o Bruno, mas depois tens ali os extremos e como é que tu viste, como é que tu viveste estes dias, especialmente a parte final da campanha e onde começaram a aparecer uns ataques e umas tentativas de descredibilizar a lista, a famosa lista que era do Bruno de Carvalho. Eu até pensei que o Bruno ia aparecer em qualquer altura. É um bocadinho aquilo que tu estás a dizer. Nós, quer queiramos, quer não, ainda existe uma clivagem grande entre os adeptos do Sporting. E essa clivagem nota-se mais num período como este, não é? Em que no fundo, as duas facções, se assim podemos chamar, acabam por vir mais a terreiro e utilizar todas e mais algumas estratégias, desde os bots, que é fácil de ver. Pronto. Aliás, alguns deles eu acho que neste momento já foram para o congelador outra vez, porque nunca mais claro. Disseram o que quer que seja. Mas isso, por outro lado, também leva-nos àquilo que tu estavas a dizer, essa tentativa de conotar a lista C como sendo uma espécie de milícia que sobrou dos tempos do Bruno de Carvalho, é completamente ridículo. Nada que o próprio Frederico Varandas não tenha tentado fazer no debate, no único debate a que se dispôs a estar presente na Sporting TV, e já agora, como pormenor, todos os outros debates que poderiam existir foram recusados por ele, e em consequência o próprio Ricardo da lista B tinha como opção que os debates pudessem ser sempre a três, portanto, a partir daí ficou inviabilizado qualquer outro debate que não fosse o que aconteceu na Sporting TV. Mas curiosamente, o Frederico Varandas tentou entrar por esse caminho também, de fazer a ligação entre a lista C e o Bruno Carvalho. Lá está. Para quem teve como mote de candidatura unir o Sporting, ser useiro em estratagemas que apostam claramente numa divisão de entre sportinguistas bons e sportinguistas maus, não é propriamente o caminho mais interessante. Portanto, no fundo, depois o que acontece, nomeadamente nas redes sociais, acaba por ser uma extensão exatamente desse tu és bom e eu sou mau, eu sou mais sportinguista que tu e tu não és, e opa, por outro lado, um jogo de egos um bocadinho, será? Epá, eu não sei se é um, não sei se é um jogo de egos. Eu posso dizer que a mim causa-me algo, causou-me alguma estranheza pessoas que me conhecem, não pessoas que me conheçam profundamente, mas pessoas que me conhecem, pá, com quem já almocei, e que de um momento para o outro, pelo facto de eu pertencer a uma lista que se estava a candidatar, passei a ser uma das piores pessoas do mundo. Vale o que vale. Eu acho curioso, por outro lado também é porreiro, porque conseguimos parar logo fazer a distinção. E sim, depois a partir daí, epá, os sorrisinhos depois valem o que valem, não é? Portanto, também tem esse lado positivo. Outro pormenor engraçado, e já que estávamos a falar nomeadamente das redes sociais da clivagem, deu para perceber novamente que existe um universo redes sociais e existe um universo no mundo exterior, se assim podemos, chamar. Mas já não tinhas a noção disso com as últimas eleições? As últimas eleições, não, com as AGs todas e tudo, Sim, consegues, mas no terreno tu depois, em dois núcleos, nomeadamente, tu consegues entender isso. Consegues entender essa é claramente um universo à parte, e isso eu posso dizer que a nível desta experiência, dos pontos que eu acho mais enriquecedores foi precisamente essa possibilidade de ter ido a vários núcleos e ter ouvido o que as pessoas tinham para dizer, e até a forma como as pessoas olham para o Sporting, porque a pluralidade de visões com que tu te deparas quando estás nos núcleos é realmente interessante, e tudo isso, se tu obviamente quiseres levar um projeto a sério, todas essas opiniões têm que ser trabalhadas e têm que ser levadas em linha de conta, e eu acho que é isso que no fundo acaba por tornar neste caso o Sporting enquanto clube de futebol, mas eu poderia generalizar, aí se torna algo da dimensão de um clube como o Sporting, torna-se muito especial e torna-se tão complicado, se calhar, de lidar com, precisamente por essa pluralidade de formas de olhar o mesmo clube. Porque na sua gênese, 99% das pessoas gosta do Sporting quase da mesma forma. Umas são mais expansivas, outras são menos expansivas, mas aquele sentimento está lá. Depois, a forma como cada um de nós acredita que é a melhor forma de proteger ou de contribuir para que essa paixão que é comum funcione, é o que torna efetivamente o clube tão rico, e é o que torna tão difícil tu conseguires então lidar com tantos adeptos e com tantas formas de olhar o clube. Xerba, posso te fazer duas perguntas? Tenho aqui duas perguntas. Em primeiro lugar, em termos de campanha e da preparação do vosso programa, qual foi o tópico mais difícil, ou que gerou até mais polémica interna entre a vossa lista, por algum motivo, não é? Porque há sempre tópicos mais difíceis do que outros, e mesmo dentro da vossa lista, obviamente, podia haver alguma polaridade em termos de ideias para esse ponto específico. Portanto, qual foi o ponto mais difícil de desenvolver dentro do vosso projeto? E em segundo lugar, qual foi para ti, ou seja, o que é que tu poderias mudar em termos na campanha? O que é que terias feito diferente se as eleições fossem no próximo fim de semana? Olha, a nível do ponto que pode ter motivado mais discussão, eu diria que foi um ponto que nós abordámos ainda, se assim podemos dizer, pré-campanha. Nós assumimos uma posição na altura em relação ao iVoting, que nós tínhamos a plena consciência de que não é de todo um assunto que seja consensual. As opiniões divergem muito. E lá está. E é o tipo de... Nós chegamos às eleições e só soube falar em churrasquinhos, portanto, exato. Introduzir um tema como o iVoting, canalizamos, passamos para um universo paralelo do churrasquinho virtual, portanto, nós à partida sabíamos que não era um tema consensual, Embora nós acreditemos que num futuro a votação terá que passar pela implementação de um sistema que permita efetivamente um sócio que esteja na Nova Zelândia ou onde quer que esteja votar. Todos os dias, a verdade seja dita, nós todos os dias utilizamos o mais variado tipo de sistema para fazer ou pagamentos ou para fazer compras. Basta ver as finanças, o sistema das finanças, não é? Exato. Ir ao sistema das finanças e podia ter lá uma votação lá dentro a dizer se eu gostava daquele ministro das finanças ou do outro e, portanto, com a nossa password e tudo, portanto, recebíamos por carta o acesso e conseguíamos fazer. E verdade seja dita, mesmo no próprio site do Sporting, nós no fundo já nos temos um registro feito, identificamos para comprar bilhetes, para fazer determinadas ações. Gostaria muito que numas próximas eleições quem tem essa possibilidade pensasse em utilizar o site em toda aquela fase de recolha de assinaturas, pá, que é uma coisa surreal. Nós, numa altura em que o RGPD serve para tudo e mais alguma coisa, nós termos que andar na rua a pedir às pessoas o cartão de cidadão e o cartão de sócio e a fotografar aquilo, é de todo... É uma coisa... É inexplicável. E lá está, o próprio site do Sporting poderia funcionar para tu... tens as várias listas que são candidatas e tu... podes viabilizar o facto dessa lista e a vontade dessa lista ir a votos. Não me parece de todo complicado fazer isso. Pronto, mas lá está, só quem... Diz, o que é que vais dizer? Não, ia-te perguntar se tu, olhando para tudo isto que estás a dizer, e tu repetias esta experiência, estás preparado para repetir esta experiência, sentes que é algo que eventualmente pode deixar animado. Eu já sei que falta muitos anos e nós hoje em dia fazemos planos a curto prazo, fazer planos ainda por cima há 4 anos, isto já parece quase uma eternidade, 4 anos, na realidade estaremos quase a começar o Hexa. Mas no último dia vai-se acender por dentro do estádio, vai ser no último dia, na véspera. No último dia vai ser o quê? Não percebi. Vai-se acender aquelas LEDs por dentro do estádio. Está guardado para a véspera. Para a véspera. Mas olha, mas tu repetias esta experiência de epá, como o João disse, nós sabemos, fomos sabendo ao longo de muitas vezes, ao longo destes últimos anos, ter falado contigo, até desde aquele célebre congresso que aconteceu em Coimbra e o trabalho que deu toda esta preparação, olhando para isso e para tudo o que se passou, sentes-te com vontade de repetir uma experiência dentro, seja com a lista de Nuno ou seja com outra qualquer, não faço ideia, isso é, agora aqui diria que é irrelevante porque ainda estamos há 4 anos, mas mesmo depois de ter passado por isso, sentes que repetirias esta experiência? Sim, aliás, isto não deixa de ser uma aprendizagem, não é? Portanto, claro. Certo. Eu acredito, e há pouco o João tinha feito essa pergunta que eu não respondi sobre o que é que poderia mudar ou fazer de forma diferente. E se calhar responde já ao João. Sim. Se calhar, lá está, até por essa noção da importância da relação direta com os sócios que estão mais distantes, no fundo, de Lisboa, e que vão aos vários núcleos, nós acreditamos que passa muito por aí o trabalho que tem que ser feito. É um trabalho nosso e que nós queremos fazer, porque todo este projeto assentava muito na relação com o sócio e na proximidade do sócio. É algo que nós achamos que tem sido completamente posto de lado, porque uma coisa é tu olhares, isto é muito giro lançar todas as semanas uma suéte nova para vender, mas pronto, isso, a Zara faz a mesma coisa, é a Bershka. Portanto... lá está, isso para mim não é relação com o sócio, nem é relação com o adepto. Há muito mais a fazer além disso, e lá está, eu estava a falar dos núcleos. Se não fosse a Carolice, na maioria dos casos, a Carolice daquelas pessoas que estão à frente do núcleo, eu diria que mais de 50% deles já teriam fechado portas, isso era garantido. Não. Portanto, esse é um trabalho que nós queremos efetivamente fazê-lo mais ainda do que aquilo que fizemos, ou seja, com mais tempo, e ouvir cada vez mais as pessoas. Portanto, se eu pudesse ter feito algo mais ou fazer uma sugestão para nós termos feito algo mais durante esta campanha, seria agora, depois de ter estado no terreno, seria precisamente isso. Passando para aquilo que o Pedro estava a dizer. Olha lá que agora perdi-me, estava-te a responder. Era a questão de se repetir, não é isso? Sim, era o que eu estava a dizer. Isto no fundo foi uma aprendizagem. E acredito, lá está, acredito que nós, todos nós que participámos, aprendemos e conseguiremos fazer, se calhar de forma mais pormenorizada, algumas das ações que fizemos. Porque a nível de programa, lá está, e da forma como o apresentámos, e aí puxando a brasa à nossa sardinha, eu acho que aquilo que nós fizemos marca efetivamente um antes e um depois, ou não, porque eu sou-vos muito sincero, se há uma das coisas que mais me deu que pensar em todo este processo foi chegar à conclusão que há muitas pessoas, mesmo muitas, que não leem o programa, seja ele uma folha A4 com uma lista de intenções ou um programa como aquele que nós apresentámos, as pessoas não leem o programa. Isso dá que pensar efetivamente, porque, quer dizer, tu vais votar, basta, votas. Agora, se calhar percebo, se calhar agora percebo alguns programas, não estes. Tens o caso do Colseiro, por exemplo, que foi um programa que aquilo era fraquíssimo, se calhar. O do Pedro Madeira Rodrigues, era um barquinho de papel, era um barquinho de papel para pôr na banheira. Não, Pedro, eu acho que até o Ricciardi. O Ricciardi era numa nota de 5 euros. Era uma folha A4, sim. Não, era numa nota de 5 euros. Mas a verdade é que. Mas se calhar faz sentido o que o Scherba está a dizer. O Ricciardi até teve 14 votos e apresentou um programa. Mas sabes o que é engraçado? É muito verdade o que o Scherba está a dizer, e esse é um bom ponto, que é as pessoas não ligam, não querem saber assim que mais. Um ano antes, andam todos a dizer: eu quero ver o que é que eles vão apresentar, eu quero ver os programas, sei que mais. Mas depois chega lá na altura e não lê, nem quero saber. Isso faz-me lembrar, isso agora faz-me pensar numa pergunta para o Scherba, que é: uma eleição no meio do campeonato não acho que faça sentido. Nós tivemos aqui esta questão e não faz muito sentido porque, obviamente, o resultado futebolístico, que é que realmente tem 90% do peso na escolha de decisão da generalidade dos adeptos, como vocês devem ter calculado, se o campeonato estiver a correr muito bem, ninguém se calhar vai votar para dar cabo dessa estabilidade. Achas que fazia, portanto, obviamente que foi por questões, e nós sabemos quais foram as questões, mas acho que faz mais sentido as eleições na altura que normalmente é, e que está nos estatutos, sem ser esta aqui de março, até por causa disso, porque condiciona muito. Eu, a meu ver, condiciona bastante. Não, obviamente condiciona. E nós tínhamos perfeitamente essa noção que era, por muito boas que as ideias sejam, nós temos a noção do peso que tem o facto do futebol estar a correr bem. Quer se queira, quer não, isso é um fator, porque grande parte das pessoas votam com base naquilo, no estado em que o futebol está. Não só as pessoas votam, como os candidatos chegam à frente, porque garantidamente, se entretanto alguma coisa começar a correr menos bem, eu tenho a certeza que numas próximas eleições nós vamos ter alguns nomes que andaram em uns vão se candidatar. Tenho mais Se foram falando que vão avançar agora, no fundo não se tenham levado para poder avançar quando as coisas não estiverem a correr tão bem. O Benedito tem aquele perfil para só avançar com algumas certezas, não é? Avançou nas outras podia ganhar, nesta sabia que não ia ganhar, não valia a pena, e isto de candidatar-se sem saber, com quase certeza que se vai perder, não é para todos, não é fácil. Isso que vocês acabavam de fazer, porque eu percebo, eu imagino que tu e o Nuno e a lista no seu íntimo sabiam perfeitamente que o resultado iria ser à partida desfavorável, não é? Tudo indicava, e portanto não é nada fácil candidatar-se nessas condições, digo eu. Exatamente. Eu pelo menos acharia, eu não sei se teria capacidade para tal, afirmo já, não tenho problema nenhum em dizê-lo, porque eu acho que não é nada fácil. Não, de todo, obviamente. É mais confortável que tu estás a candidatar numa altura em que está tudo a ferro e fogo, não é? Claro. Mas por outro lado, epá, nós não podemos de todo, e isso era um pensamento que nós comungávamos todos, é impossível, o futebol está a correr bem, mas pelo menos para nós o Sporting não se cinge a um equipo de futebol. E há muito Sporting para ser discutido e há muito Sporting para melhorar. Eu não deixo de achar curioso quando as pessoas durante um ano inteiro, um ano, dois anos, o que quer que seja, têm essa vontade de bater Sporting, têm essa vontade de poder apresentar ideias, têm, e muitas vezes queixam-se precisamente de não haver discussão em torno do clube, e depois quando chegamos a umas eleições e aparece uma lista que assenta precisamente a sua candidatura em ideias e na vontade de essa lista passa a ser um pessoas só para ser para destabilizar. Isso não faz qualquer sentido, porque, quer dizer, para já, democraticamente, isso é uma aberração. Depois, acharmos que entregamos o Sporting a uma direção. E que se o futebol está a correr bem, ninguém mais vai encaixar, não consigo encaixar esse tipo de pensamento, é estranho. Xerba, aproveitar aqui para te fazer mais uma questão. Acredito que tu, ao contrário da grande maioria das pessoas, tenhas lido também o programa das outras listas. Peço-te, se conseguires, obviamente é um desafio, um ponto positivo no programa de cada uma das outras listas e um ponto negativo no programa de cada uma das outras listas. Eu acho que vou preferir não ser politicamente correto. Eu de todo, aqueles programas são listas de intenções. Epá, peço imensa desculpa. Aquilo é mais do mesmo. Olha, é um bocadinho. Se tu tens pontos muito bonitos, não é? Aquilo a nível de escrita está muito engraçado, mas tu as perguntas assim: porquê e como é que vais fazer? E ficas no vazio, porque pá, criar uma lista de intenções não é criar um programa eleitoral. Peço imensa desculpa, o único programa eleitoral que teve em cima da mesa foi da nossa lista. Pois. Tinha bastantes. Sim, isso é uma boa questão. E era uma boa questão. Não, era uma boa questão isto dos programas, não é? Olhar para o que são programas e o que são. E a forma como eles são apresentados aos sportinguistas, mas no fundo, depois tu acabaste por dizer aí aquilo que ainda há pouco falamos, quer dizer, depois quando se olha. Para o que os sportinguistas vão ler, não, se calhar a lista de intenções acaba por ser, lá está, se calhar tem que, quer dizer, imagino que vocês também têm aqui muitas aprendizagens e é preciso entrar também no jogo, porque isto depois também é muito político. Eu lembro perfeitamente do Hélder Amaral estar num Spaces que nós estávamos a fazer sobre as eleições e ele próprio dizer que não concordava e tinha dito ao Nuno que o programa era muito extenso, e estamos a falar de alguém com que se entende de estratégia e de política, claro. tem muito, e eu gostei muito de o ouvir falar, apesar de eu, por exemplo, eu já o tinha dito ao Xerba, porque nestas coisas nós não escondemos, eu não sou um fã do Hélder Amaral, mas curiosamente nesse dia ele tem uma intervenção muito, muito, muito positiva, bom, nesse, muito boa mesmo, e lá está, às vezes são algumas ideias pré-concebidas que nós temos na cabeça por falta de diálogo, isto às vezes é triste dizer-se isso, mas é uma realidade, às vezes falta-nos também dialogar um bocadinho mais com as pessoas, pronto, não podemos conhecer todas as pessoas, toda a gente, mas fiquei muito impressionado com esse lado, porque se calhar falta entrar um bocadinho aqui mais no jogo político e não querer ser tão tão aberto e tão direto e tão transparente como... porque eu lembro perfeitamente de pessoas que diziam cobras e lagartos da lista C e depois nem tinham se calhar lido uma única linha do programa e nem sabiam o que é que estavam a fazer. Olha, eu há pouco a Mariana disse, só para confirmar, o Nuno confirmou já mesmo que fazia intenções de se candidatar. Ah, sim. Ok, eu não tinha ouvido isso, pois eu não tinha ouvido essa... Com essa dúvida, não tinha ouvido. Depois eu não tinha ficado com essa ideia ainda, o que acaba por ser interessante. Achas que isso advém do vosso trabalho, desculpa lá Pedro, advém do vosso trabalho que foi desenvolvido ao longo de 2 anos, não é? Porque vocês apresentaram a candidatura 2 anos antes... da data das eleições, ou foi também um reforço através do resultado obtido, que embora não tenha sido expressivo em termos de votação, é verdade que foi o segundo resultado. E achas que esse segundo resultado é que legitimou esse avanço do Nuno? Eu sei que não podes falar por ele, mas... Não, eu muito sinceramente penso que não. Eu acho que assenta mais no facto de nós acreditarmos efetivamente na proposta que nós temos. E lá está, conforme tu estavas a dizer, no fundo, e acho que o Pedro disse também, pá, é uma proposta que surge numa altura em que muitas pessoas, conforme tu disseste, podem pensar, ah, mas eu agora vou estar aqui sequer a dar-me ao trabalho de estar a ler isto tudo, pá, isto está estável, está a correr bem, deixa estar, está cá o Amorim, estamos a ganhar, né? Pronto. E se calhar nem chegaram. Algumas não chegaram sequer a ler o programa, espero eu, e aqui é um bocadinho de otimismo, uma injeção de otimismo. Se calhar algumas até nem se deram ao trabalho de ler o programa precisamente por esse sentimento de que não quer mexer, pá, deixa estar, é como é, não quer sequer ouvir outras propostas ou outras ideias. Eu espero que no meio das pessoas que não leram existam algumas que não o tenham lido por esse motivo. Mas... E voltando à pergunta que tu fizeste, eu acho que aquilo que o Nuno disse foi logo na noite das eleições, certo. Na RTP. Eu acho que advém precisamente de nós acreditarmos de forma convicta na proposta que fizemos e nas ideias que temos. E falando aqui nas ideias que têm, que aprendizagem... é que leva o Sherpa, não a lista C, porque a aprendizagem da lista C nós já sabemos que ver os resultados, analisar, perceber e etc. Que aprendizagem levas tu de todo este processo? De todo este... Que se por algum motivo te tornaste um sportinguista com um olhar diferente depois de todo este processo? Eu penso que não, e se queres que te diga, não me quero tornar um sportinguista diferente. Indo um bocadinho ao encontro do que o Pedro estava a dizer, eu percebo perfeitamente o que ele está a dizer. Pá, quer se queira, quer não, isto é tudo um bocadinho house of cards, portanto... Sim, exato. E vale mais parecer do que ser. Nós tivemos um perfeito exemplo disso. Na véspera das eleições, com aquele anúncio das VMOC, em que, verdade seja dita, ainda não houve alguém que tivesse a decência de vir explicar aquilo, tintim por tintim, ainda agora à bola, resolveu fazer 2 dias seguidos um suposto dossiê a explicar aquilo e ficou tudo na mesma. Mas às vezes vale mais parecer do que ser, pá, e eu sou muito sincero. No dia em que eu resolver parecer mais do que aquilo que sou, é muito mau sinal. Portanto, eu vou continuar a ser exatamente igual. Houve algumas coisas que eu até achei curiosas, nomeadamente passar-se a ideia que alguém que se estava que fazia parte de uma lista e que se estava a candidatar era um péssimo exemplo, porque enquanto adepto, que é aquilo que eu sou, não tenho direito a opinar e a criticar e agora vai ser um problema, porque, pá, eu peço imensa desculpa, mas eu vou continuar a fazer exatamente a mesma, claro, coisa, porque, pá, isto é tudo muito engraçado, não é? Mas tudo aquilo que eu as minhas opiniões estão escritas, maior parte delas, tirando aquelas que ficam gravadas, se calhar, aqui nas conversas convosco, mas maior parte delas estão escritas, e estão escritas algumas já com uma década, com mais de uma década até. Portanto, claro, quem quiser, as pessoas estão à vontade, porque eu não tenho problema, sinceramente, não tenho problema algum em dizer aquilo que penso e que sinto. Não é só aquilo que penso, é aquilo que eu sinto também. E prefiro, sinceramente, fazer isso publicamente do que andar em grupinhos a criticar este, aquele e mais algum, e depois fazer a figura de exemplo de sportinguismo para fora. Pá, peço imensa desculpa, não contem comigo para fazer isso. Portanto, essa parte, ao Pedro, essa parte mais política, obviamente tem que ser trabalhada, não é? Tem que ser trabalhada e otimizada. Mas eu, quando digo política, não digo fazer jogo sujo, e até por isso puxei esta pergunta, que é para fecharmos aqui o programa. Não digo fazer jogo sujo, mas é um fato, porque esta coisa da política, a política existe em tudo, quer dizer, a política existe no nosso dia-a-dia, em qualquer coisa, na nossa vida profissional, é mais no sentido político de trabalhar determinadas coisas, que muitas vezes não é possível mudá-las de fora, e portanto é preciso também entrar nesse jogo político. E por isso faço essa pergunta do Luís Gordo, que era: se no debate a 3 o Nuno Sousa quis jogar ao ataque, e concordas que atacou muito por baixo? Porque a certa altura ficou essa sensação, eu próprio expressei isso, que achei estranho. Acho que houve ali algum momento, e por exemplo o Hélder Amaral nesse caso até deu ali uma ideia diferente, mas eu não estava à espera dessa questão, mas deixo essa pergunta do Luís Gordo, porque acho que é interessante, porque se falou nisso muitas vezes. Sim, não, é interessante, sim, a pergunta, eu acho até que é uma pergunta importante, porque foi tema de conversa e de alguma discussão, precisamente, no fundo, aquela mudança de postura, para quem estava habituado a ver o Nuno muito tranquilo, a expor as ideias, pode ter algumas pessoas, entre aspas, chocaram-se com a mudança para se tornar um bocadinho mais agressivo ou mais afirmativo, se assim podemos dizer. Sim, foi propositado, porque, conforme eu vos disse quase no início do programa, nós desde o início da candidatura tivemos abertura para todos os meios, os órgãos de comunicação social, e a todos aqueles que nos falavam da possibilidade de realizar debates, nós sempre manifestámos essa vontade e essa intenção, nomeadamente de haver debates a dois, que achávamos que era importante. E viu-se, aliás, que o formato do debate a três na Sporting TV foi tudo menos o mais indicado. Nesse debate da Sporting TV, efetivamente, existiu um posicionamento que não aconteceu à toa. Foi um posicionamento pensado, porque era a única oportunidade que nos estava a ser dada de, durante toda a campanha eleitoral, confrontarmos o atual presidente com o seu mandato e com aquilo que tinha prometido e que tinha ou não feito. Porque isso foi tudo aquilo que Frederico Varandas quis evitar ao longo desta campanha, daí não ter feito campanha. A estratégia passou exatamente por aí, porque não houve um único momento em que ele tivesse sido questionado. É assim, não podemos colocar aquela entrevista patética ao Rui Santos, aquilo não é uma entrevista, aquilo é uma converseta de café, só faltava estarem a comer um chifãozinho, pá, sério, uma coisa ridícula. Portanto, Frederico Varandas acaba por fugir ao debate e à campanha para não ser confrontado. Portanto, a única oportunidade que existia de confrontar Frederico Varandas com aquilo que tinha sido o seu mandato e com aquilo que tinha corrido menos bem era esse debate. Depois, a nível da possível... acho que a pergunta do Luís tinha a jogar um bocadinho por baixo, não era atacar um bocadinho por baixo. Eu acho engraçado, mas se calhar ninguém se apercebeu, ou ninguém reparou, mas o primeiro momento em que se tenta levar a conversa para um tabuleiro mais pessoal foi feito por Frederico Varandas, quando primeiro quis tentar fazer a conotação ao que tinha sido o mandato de Bruno Carvalho. E depois ainda disse que tinha conhecido o Nuno na altura em que ele foi lá entregar as assinaturas, etc, etc. Portanto, a primeira pessoa que tentou puxar a conversa para outro patamar foi Frederico Varandas, e eu de todo acho que o Nuno tenha levado as perguntas para um campo pessoal. Todas as questões que foram colocadas assentavam nas promessas que Frederico Varandas fez e em posições públicas que depois, com o passar do tempo, ele acabou por tornar completamente diferentes daquilo que defendia. E foi essa a estratégia. Obviamente que temos que aceitar que algumas pessoas pudessem preferir o registro mais pausado, mas para esse registro mais pausado também já estava lá o Ricardo, não é? Assim, um debate em que não existe contraditório, e aí, coitado do Sérgio Sousa, mas o Sérgio Sousa estava ali de pés e mãos atadas, porque o Sérgio Sousa não ia estar a confrontar o patrão, quer se queira, quer não, e aqui não tem nada a ver com as valências jornalísticas dele, está limitado. Quer se queira, quer não, ele está limitado naquele trabalho que está a fazer. Portanto, a única forma de tentar confrontar forma e a única oportunidade que havia era precisamente esse debate, porque foi o único que nos foi dada a oportunidade de estar presentes. Portanto, espero ter respondido à pergunta que o Luís colocou. Respondeste sim, e a 1h21 de programa vamos então fechar. Vou avançar aqui para as notas finais do Pedro e do João, depois termino então contigo, Sherpa. Pedro Varela, as tuas notas finais. Minha nota pessoal, já como na semana passada também fiz aqui uma nota pessoal e hoje volto a fazer aqui uma nota pessoal, faço porque conheço o Luís Pinho da Costa há muitos anos. O Luís Pinho da Costa acabou de sair do Sporting, era uma pessoa que tinha entrado com Varandas, saiu no último dia com o Sporting, que foi eleita esta nova direção, causou alguma estranheza, não foi só a mim, causou outra estranheza, há muita gente que trabalha nos núcleos, como o Sherpa diz, e muitas vezes. Eu obviamente não vou pôr em causa o processo, porque não o conheço, obviamente não vou estar aqui a dizer se foi bem ou mal enviado para fora do Sporting, porque não tenho essa... Não é não ter, até sei mais coisas, mas não acho que deva fazer isso, porque as coisas não são assim que fazes, mas não queria deixar de dar esta nota, porque Luís é provavelmente, eu costumo dizer que ninguém é mais sportinguista do que eu, quanto muito são tantos sportinguistas como eu, mas eu às vezes até acho que Luís é um bocadinho mais sportinguista que muita gente, a forma como vive o Sporting. Eu conheci o Luís, para mim o Luís sempre foi aquela pessoa que está à porta dos estádios a servir qualquer sportinguista que quer entrar num estádio em Alvalade, ou fora do Sporting, ou fora de Alvalade, a distribuir os bilhetes, seja muitas vezes dentro do Sporting. Eu o conheci-o quando ele estava no núcleo do Solar do Norte, foi aí que o conheci. Uma vez ele pediu-me para entregar 50 e poucos bilhetes em Santa Maria da Feira, disse que nunca mais na minha vida iria fazer uma coisa daquelas. Nervoso como eu sou, tinha 4 bilhetes, nunca mais apareceu o gajo que precisava dos 4 bilhetes, eu queria entrar para o jogo e já estava a ficar doido. Com o dinheiro, já nem eu vou entrar e eu quero lá saber, o gajo fica cá fora, eu não estou para isso. Paulo Luís faz isto consecutivamente, ainda ontem lá estava ele, e que já não trabalha lá, estava ele a ajudar a distribuir mais bilhetes, nunca ganhou nada no Solar por fazer esse trabalho. Pá, e não podia deixar de passar esta nota, é uma pessoa que eu tenho uma elevada estima e consideração, dos núcleos que conheço e que sei que falaram com ele, contentíssimos com todo o seu trabalho. Sporting, pelos vistos, decidiu ir por outro tipo de perfil. Quero ver que tipo de perfil é que vão arranjar para distribuir os bilhetes e para fazer. E não é só isso que o Luís faz, parece que eu estou aqui a reduzir essa função. Mas essa função, eu sei que não é nada fácil, até por essa experiência que tive de um dia e por tantas outras coisas que se ouvem falar. Curiosamente, ontem foi um dia engraçado. Essa função tem de estar sempre presente. Ontem confundiram-me com o Luís Pinho, ontem estava sossegadinho a beber a minha cerveja, sozinho, porque eu cheguei cedo da Moreira de Cónegos, e veio um rapaz que deu para perceber que era, o pai era imigrante e, portanto, falava português assim com aquele sotaque da Suíça, e vem ter comigo e diz, tu és o Luís Pinho, o Luís e eu, não, mas estás à procura de quê? Ah, é por causa de uns bilhetes, Luís Pinho, e eu depois perguntei-lhe, Luís Pinho, e ele, sim, sim, por acaso eu também estou à espera que ele está a chegar. Nós somos parecidos, e quem olha por acaso, eu acho que não somos parecidos, mas pronto, deve ter sido pelos óculos, mas ele realmente só conhecia o Luís pelo Facebook, o que é fabuloso. Mas olha, fica esta a minha nota porque é um dos grandes sportinguistas que eu tenho o prazer de conhecer, de ser amigo, e a vida há de continuar e o Luís há de seguir em frente, como é óbvio, já tenho, ontem falei com ele, mas já tinha falado também um pouco antes. E o Abel está aqui a dizer, sobra mais tempo para ir ao estádio. O Luís nunca teve esse problema, porque o Luís vai sempre, eu não conheço ninguém vai a todos os jogos fora em casa. Estádios, né? há de aparecer alguém, há de aparecer, isso aí, para mim, vou ser sincero, é completamente irrelevante, porque não tenho capacidade para dizer isso. O que me interessa aqui é esta, era a minha nota final e pessoal. Um grande abraço ao Luís, porque é um dos grandes sportinguistas que eu tenho o prazer, e ele sabe perfeitamente que nem sempre concordamos, muito menos, aliás, nestas últimas eleições e nas anteriores, nas que deram na altura a primeira vitória a Varandas, mas isso nunca nos impediu de ter uma amizade, e sempre que eu preciso de falar qualquer coisa, e ele lá está para ajudar, e isso é fantástico. E basta ir ao estádio e ver que tanto fala com varandetes, brunetes, com roquetistas, richardistas e madeiristas e sei lá o que mais. Seja quem for, um abraço para ele. João Castro, as tuas notas finais. Em primeiro lugar, para o Luís, um grande abraço. Eu acho que quem ficar com o Luís em termos profissionais vai ficar a ganhar depois deste processo. A verdade é que o Luís também teve uma grande oportunidade de servir o suporte, portanto deve ter sido também uma experiência fantástica para ele. Tirou-nos a mim e ao Pedro, guardo com recordação, uma fotografia do relevado para a bancada. O jogo contra o Dortmund. Com o Dortmund, portanto, é uma recordação fantástica. Foi nosso amigo de direção no Sulado Norte, e, portanto, um grande abraço para. E discordámos em alguns temas, obviamente, mas também fizemos algumas coisas positivas pelo Sulado Norte. O Luís foi cicerone, por exemplo, da minha família quando visitou o Sulado Norte. E é realmente um grande sportinguista, está em todos os estádios. E eu acho que era uma pessoa que podia ser aproveitada, se calhar de outra forma, mas lá está, não estamos dentro do Sporting, não sabemos o que é que se passou, nem nada disso, e portanto, não temos que criticar isso. Agora é só desejar ao Luís uma... porque ele tem capacidade para isso, até porque andou a tirar outros cursos também, e portanto tem capacidade para seguir também, ou para tentar desportivo ou não, mas tem essas skills, e portanto um grande abraço para ele. A minha outra nota era para o hockey do Sporting, uma nota negativa para o hockey do Sporting, de veras preocupado, ainda para mais. Eu agora já nem consigo ver os jogos que começam a perder e eu desligo logo, tão chateado que eu ando. Não. Assim, chega ali aos 2-3-0, eu acho que esta equipa sofre golos, que é uma coisa inacreditável. Não sei o que é que se passa, mas é urgente mexer ou preparar já a próxima época, mas de uma forma já muito mais concisa. Portanto, era a minha nota negativa, é realmente para o hockey, porque algo se passa, não é pela qualidade, a qualidade está lá, o plantel é basicamente o mesmo, e, portanto, mas estamos a ter jogos completamente incríveis em termos negativos e sofremos muitos golos. É uma coisa impressionante a forma de defender do Sporting, é uma coisa que me assusta, e portanto tinha que deixar essa nota negativa de preocupação. E depois uma nota muito rápida, o Sporting 160 e outras coisas têm-nos levado a muitos sítios, e hoje para só contar este episódio, e por nós também temos falado do fato A. Hoje um jornalista ganês entrou em contacto comigo para dar uma pequena entrevista para o Gana, imaginem vocês, para o Gana, para falar sobre o jogador e a perguntar como é que estava a correr, e disse, não tenho dados, o jogador ainda não jogou cá, portanto não tenho dados, mas é para verem também o impacto que o jogador pode vir a ter, dado a grande promessa do Gana, e, portanto, é para nós também termos aqui uma noção do impacto que o jogador tem já no seu país. Vai ser chamado agora, foi chamado para a seleção lá, e o impacto que tem já no acompanhamento de um jornalista de ganês que tem 75 mil seguidores e que já está aqui a tentar ver como é que está a jogar em Portugal o jogador. Portanto, é uma nota interessante, porque às vezes quando contratamos estes jogadores nem pensamos no impacto que têm no país deles, e realmente têm um grande impacto. Claro. Pronto, portanto, nós temos um Sporting 160, antes de ir às notas finais do Xerba, um Sporting 160 internacional, porque Pedro Varela dá entrevistas a jornais alemães, João Castro dá entrevistas a jornais ganeses, quiçá um dia chegaremos... Eu ao menos dou uma língua estranha que ninguém lê, e portanto eu posso dizer as maiores barbaridades que ninguém vai ler. Já o João não. O João, que é, eu vou falar reposição. Aquela língua do lado. Mais língua... francesa, francesa. Ah, não, não, tribal. Ele disse que vai ser em tribal. Vai ser uma língua tribal. Vai, vai. Chegaremos ao New York Times. Escrevam aquilo que eu vos estou a dizer. Sherba, as tuas notas finais. Olha, notas finais para vos agradecer o convite. Muito rapidamente é isso, é agradecer o convite. Espero que tenha respondido pelo menos às perguntas que tentei fazê-lo da forma mais sincera possível. E voltar a dizer-vos o que disse da última vez que estive, continuem. E olha que o Sporting agora ganha no sábado em Guimarães. Que é o mais importante, é isso mesmo. E é isso que concordo, é com o João, concordo com o João ali por causa do hóquei. Pá, tem sido uma dor de alma ver aqui. O hóquei custa um bocadinho. Que acordem. Se for preciso dar-lhes com stick, que seja, porque mais eles precisam aqui de acordar. Agradecer, obviamente, a presença do Sherba aqui hoje, dizer-lhe que estás em casa, portanto, sabes perfeitamente quando quiseres voltar, estás perfeitamente à vontade, nem precisas sequer de e passem no blog do Sherba, ainda está a decorrer, não está, Sherba? Estás com a Solidária por causa a situação está um bocadinho complicada, assim, fazendo... É preciso arranjar a casa, não é? Sem ter os fiadores, sem ter aquelas série de regras. O dinheiro, e agradecer já, aproveitar para agradecer uma vez mais a todas as pessoas que contribuíram. Já existe dinheiro suficiente para a caução, que normalmente é pedida, e pelo menos para mais 3 rendas. Agora, a grande dificuldade prende-se com o facto de a maioria dos arrendatários pedirem fiador. Fiadores pedirem e... recibos de vencimento, normalmente os últimos 3, que é coisa que neste momento eles não conseguem. Aliás, a ideia é precisamente poder primeiro mudar de casa e encontrar o trabalho que lhes permita estabilizar. Portanto, olha, uma vez pelo, se alguém conhecer outro alguém que esteja a arrendar uma casa ou que tenha uma casa para arrendar e que aceite as condicionantes que uma empresa não hesitem a cena que nós estamos com o transporte.